Você sintoniza a Rádio Alfa FM, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYT 464, frequência 98,5 MHz. Transmitindo de Bueno Brandão, sul de Minas. E-mail tvestancia@bol.com.br. Rádio Alfa, 24 horas no ar.